cachorro louco tá na vila, com a morte na mochila, com a métrica no bolso, somos Ghostface Killa. Aqui ninguém vacila, só gorila, King Kong. Tô vermelho na Saúl, é o Kind, eu puxo o bonde. Os caras tão azul na contramão, no bonde do cifrão. De drone sobrevoa os avião, na missão do descarrego. O rap é meu amigo, não vai faltar emprego, isso é serviço de preto. Meu plano de saúde foi pro espaço, meu rap chega fácil, eles nunca verão o meu fracasso. Pode esperar sentado meu chegado, na vila não teve vocabulário, foi semi atropelado. O desespero toma conta do sistema, eu tenho dois diplomas, eu sou mais um problema. Ela tem sopa, draga e o frito. É o resto de Dorito. O que te mata é uma coca de 2 litros. Mas tá na chama no chamito. Nego na academia, queima os baconzitos. Inteiro lendo Pipo, Chaves e Kiko. Na mandala eu odeio esses malditos. Ditato popular, popular no precipício. Corda no pescoço, tiro ossos do ofício. Ponta de lança é um cano vitalício. Vingar de leve osso, sua mãe só fala isso. Meu frontal afiado, eu desafio o grito. Prefiro ser estranho no rebanho de bonito. Falando e flor, ligo meu parceiro Digo. Digo, digo, é aquilo, aquilo. Palavras são difíceis de expressar. A dedicação e a humildade cercará. 2020 pode acreditar. Tem muita ideia, muita droga e uns malotes pra pegar. Quem te ama muito amanhã vai te odiar. Vai ceifar a vida ou perder por ratatá. Eu temo ao dia que Jesus voltar. Tecnologia fez o humano relaxar. Se nós voltar pro crime, a polícia vai endoidar. Pode pá, e os conformados vão se conformar. Salve os bigodinhos, bigodinhos da baguá. Eu transformo o choro em sorriso na maneira de pensar. Vendedor de sonhos milenar. Eu mudo a direção, mas não mudo a decisão de chegar lá. Eu mexo com o destino sem brincar. Somos otimistas, incansavelmente tem que trabalhar. Não tenho medo de caminhar. Quem riu de nós no final irá chorar. Diante do inferno os braços não vou cruzar. O importante é no sonho sempre acreditar. Rap temporário eu não vou criar. A ideologia mesmo e sempre permanecerá. Backwoods no gelado é só fumaça pro ar. Vingança gera vingança e não peça pra me provar. Que tombo aqui, os arquivos pra ir embora. Veja a troca de tiros, primontão sai fora. É muita treta, tá, nego não aguenta, tá. Tiros na reta, tá. Sangue na pista, tá. Violência urbana, uns morre, outros encana. Ignorância inflama, uns corre, outros sacana. Armas e drogas, assim é o mundo do cão. Bocado estoura chão, não cago tá irmão. Os beco, tráfico, dependência dispara. Droga é mato, uma pá de mina, pá de cara. Junto e misturado, tumulto no mesmo barco. É muito malaco, vulto, o verbo rasgo. O mistério império do novo e tempo velho. Tempo, o castelo intenso, veste o critério. Da raios a raio X, a paz aqui vários que diz. Da matriz que são dos X, jaz, o poder a mais. ML, ML. Tem fumaça, barulho, função. Mais um plano bolado, essa é hora, nenão. No que tá resistência, peço a revolução. Manifesto é sério, a indignação. Conflitos feridos, heróis ou bandido. Opinião dividindo, a voz do excluído. Mente firme é preciso, inimigo vem sorrindo. Arrastar no circuito, a noite é um perigo. Maldade, sanidade pelos becos e viela. Luxura, ostentação que se padece a sequela. Pra dia da favela que ajoelha, pede espera. Pra justiça e liberdade pelo amor aqui na terra. Yeah, IML. O clã prossegue. diretamente de Londrina City. Tamo no jogo, Paraná, pés e punhos vermelhos, Paraná pra jogar. É o rap operante, rapaz. Tamo junto, é isso mesmo.